Muito bom dia. Temos do outro lado da linha Cláudio Figueiredo, o técnico da Sampaense Basket, esta equipa de São Paio de Gramaços, que deu por terminada a sua época neste ano. Qual é que é o sentimento após este término de época, uma época bastante atribulada? Bom dia, Beatriz. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui falar um bocadinho convosco, numa situação um bocado estranha, mas pronto, vamos então a isso. Sim, realmente a época foi muito estranha, foi atípica, como tudo, não é? Neste último ano e meio tem sido tudo algo muito estranho e muito, muito complexo a nível nacional e a nível mundial. O sentimento é estranho. Para mim, pessoalmente, a época acabou de uma forma um pouco estranha, com uma lesão. Agora, em termos de sentimento da época, é um sentimento, acima de tudo, do objetivo cumprido, porque o nosso principal objetivo no início da época era garantir a manutenção o mais cedo possível, o que não aconteceu. Só aconteceu no último jogo da fase regular, em que conseguimos no último jogo alcançar num jogo dois objetivos, que foi ao termos ganho na Madeira, termos garantido a manutenção e automaticamente com essa vitória também garantir o apuramento para o play-off. Com esse apuramento para o play-off sonhávamos com um bocadinho mais, sabíamos que íamos ter muitas dificuldades por todos os motivos. Mas o sentimento é um bocado de dever cumprido, mas que pensávamos ou tínhamos essa noção que numa época normal poderíamos se calhar ambicionar algo mais, mas pronto, com estas paragens todas que tivemos, com algumas lesões, com fim de semana, com muitas semanas sem jogar. É isso mesmo. Eu ia perguntar o que é que terá corrido mal para, de facto, não terem ido mais longe. Eu penso que nada correu mal e se calhar algumas coisas poderiam ter corrido melhor. Foi uma época muito atípica. Nós começámos a época em setembro, numa situação de treinos até com alguma normalidade, apesar de os jogadores virem de uma paragem muito longa, porque a época anterior tinha parado em meados de março. Tentámos durante essa paragem com os jogadores que já tinham renovado para a época seguinte, e com os jogadores novos, preparar alguns planos de treino para eles em setembro poderem se apresentar minimamente preparados. E depois, quando começámos então realmente a época, tivemos que ter algum cuidado da forma como é que estávamos a trabalhar. Tivemos que, durante o mês de setembro, também fazer alguns ajustes, principalmente nos jogadores estrangeiros, que não era o que nós necessitávamos para conseguir fazer realmente atingir os nossos objetivos. Pronto, em termos de vimos durante o mês de setembro que não eram se calhar os jogadores que nós necessitávamos para ter uma equipa mais equilibrada. E depois, realmente, quando começámos o primeiro jogo do campeonato, ainda não tínhamos a equipa completa. Depois, com a troca de um jogador dos norte-americanos, estávamos já a preparar para ter o jogo seguinte. A equipa adversária teve um caso de Covid, não jogámos. Tivemos outra vez 26 dias parados. Quando voltámos a jogar contra uma equipa que tinha já feito 4 jogos em que não tínhamos qualquer, eles estavam com ritmo competitivo e nós não. Depois voltámos a jogar no fim de semana a seguir, voltámos a parar um mês. Pronto. E a época foi um bocadinho assim, com jogar, se for preciso, em numa semana 3 jogos e depois se calhar parar um mês sem jogar. Depois, com a paragem em janeiro, voltámos a parar 3 meses, com o recomeço depois em abril. E depois aí foi sempre uma situação complicada, porque foi quase em 15 dias preparar uma equipa para a competição. Voltámos a jogar, depois também tivemos um problema de um jogador nosso com um caso positivo, em que tivemos que ficar isolados 15 dias e voltar a parar. E depois disso, em 8 dias, fazer 4 jogos. Pronto, foi assim uma época difícil de preparar para mim como treinador e difícil de gerir com os jogadores em termos de esforço, em termos de preparação dos jogos. Foi bastante complicado, bastante complicado. E nos últimos dois jogos o Cláudio não esteve então presente devido a uma lesão. Foi difícil gerir as emoções e ver através dos meios digitais. Confiou na sua equipa técnica, como é que foi este processo? Foi muito difícil, muito difícil. Foi, eu lesionei-me aos dois minutos de jogo contra o Sangalhos em casa, e era o penúltimo jogo da fase regular, em que nós teríamos que ganhar ao Sangalhos e depois ganhar na quarta-feira na Madeira ao Galomar, para dependermos só de nós para atingir a manutenção e o apuramento para o play-off. Perdendo qualquer um dos jogos, não conseguiríamos nem o apuramento para o play-off, nem garantir a manutenção direta, teríamos que jogar o play-out. Então foi, além de serem dois jogos em que seria de muito, muito nervos, muito, já uns jogos muito intensos, contra duas equipas muito fortes, já iria ser difícil estar a viver o jogo no banco. Muito mais difícil foi viver o jogo, a segunda parte do jogo com os Sangalhos, dentro de uma ambulância, em que eu, apesar das dores, acompanhei o jogo através do telemóvel e vi a minha equipa a ganhar. Foi um sentimento duplo, um sentimento de alívio por termos conseguido uma vitória, mas também para mim um sentimento algo estranho, porque sabia que não iria poder estar no último jogo a acompanhar os meus jogadores, e foi muito complicado. Então, na quarta-feira, ver a minha equipa, o jogo através do computador portátil, deitado numa cama do hospital, foi uma coisa muito estranha. Muito difícil de gerir, porque estava longe, mas no fim, mais uma vez, apesar do meu desânimo e daquilo que me tinha acontecido, um sentimento muito, muito feliz. E quando o jogo acabou e conseguimos atingir os objetivos, e depois os meus jogadores no fim do jogo fazerem uma videochamada, ligarem-me, ficarem uma vitória, foi um sentimento duplo, um sentimento de uma alegria imensa, mas de uma tristeza também muito grande não poder estar com eles a celebrar, e também depois o sentimento de saber que estava deitado numa cama do hospital. Tem sido difícil de gerir esta última semana. E terminada a época, o que é que destaca do seu plantel, da sua equipa ao longo desta época? O plantel, em termos de jogadores, em termos de grupo, um grupo fantástico. Um grupo em que, felizmente, durante esta época, não me causou qualquer problema. Tínhamos jogadores que com mais experiência e outros jogadores mais jovens, mas que havia completavam-se, porque os jogadores mais velhos estavam sempre do lado dos mais novos. Inclusive tínhamos três jogadores sub-18 no plantel, que acho que evoluíram bastante, e graças muito aos jogadores mais velhos, que nunca foram postos de lado. E isso para mim como treinador deixava-me imensamente feliz, porque sabia que podia contar ali. Os jogadores mais velhos eram praticamente uns tutores para os jogadores mais novos. Um grupo muito unido, uma família. Este ano, mesmo com este tempo que tivemos separados, com as paragens, conseguiu-se construir um grupo muito forte, muito coeso. Eu diria que foi construída uma família. Eu só tenho pena de uma coisa, deste grupo não ser um grupo de uma época normal, porque acho que poderíamos fazer coisas ainda melhores, porque eu costumo dizer que normalmente no início da época, no primeiro mês, um dos principais objetivos é realmente criar condição física nos jogadores, criar os jogadores habituados aos meus métodos de treino e aos meus métodos de trabalho, e prepará-los para aquilo que eu pretendo, mas também criar um grupo forte. E isso foi conseguido este ano, e isso deixa-me imensamente satisfeito, e espero que no futuro que se possa continuar assim com este trabalho. É isso mesmo. Falando no futuro, certamente que agora as preocupações são outras. Certamente que a preocupação agora então é recuperar desta lesão, mas já há sempre já um pensamento no futuro. Qual é que é o sentimento no que diz respeito ao futuro, se já está de olhos postos e se continua a defender que o Sampaense tem capacidade para ir mais longe e subir de divisão? É assim, em termos de futuro ainda um bocado cedo para falar. Pronto, realmente como a Beatriz disse, neste momento, eu também para poder falar do futuro tenho que neste momento também a minha recuperação é importante para saber se vai correr tudo bem, temos cirurgia para depois pensar sim na recuperação. E depois para também pensar no futuro. Por isso, neste momento, também ainda não quero falar do futuro, porque ainda há algumas incógnitas, ainda vamos conversar com a direção, ainda vamos ver como é que as coisas vão correr agora nas próximas semanas e se calhar mais para a frente é que poderei então falar mais em termos de futuro. Claro que sim, pode responder também à outra questão. Penso que o Sampaense terá que em algumas situações mudar algumas coisas para poder ambicionar uma subida à primeira divisão, terá que haver uma estrutura maior, terá que haver mais apoios, mas penso que é um clube que está já tem uma base muito forte e que já começa no basquete nacional a ser um clube que é muito respeitado por tudo o que tem feito ao longo destes últimos anos. E penso que sim, com um bocadinho, se calhar, mais de algum apoio e com mais pessoas, se calhar, na estrutura, que poderia, se calhar, nos próximos anos poder ser um clube a subir à Primeira Liga e se calhar durante com uma estrutura forte se calhar ser um clube de Primeira Liga e manter-se na Primeira Liga durante alguns anos. Isso seria, na minha opinião, muito bom para a terra, para o concelho e acima de tudo também para a região, porque neste momento na Primeira Liga não há nenhuma equipa do interior na primeira divisão de basquetebol, e mesmo na segunda divisão há duas equipas, que é o caso do Sampaense Basket e do Elétrico Ponte Sor, e isso também é de valorizar e ter em conta pelas entidades e também se vê-se que no interior também se poderão fazer coisas boas e se calhar com um bocadinho mais de apoio e com mais pessoas também na estrutura, que poderia ser, se calhar, também um pensamento para o futuro, num futuro próximo, se calhar ter também uma equipa do interior numa primeira divisão, e acho que seria bom para o clube, bom para a cidade, bom para o concelho e bom para a região. Muito bem, muito obrigada, Cláudio Figueiredo, da parte da Rádio Boa Nova, os parabéns por esta manutenção do Sampaense e, em caso particular, muita recuperação para o treinador. Obrigado, Beatriz, obrigado à Rádio Boa Nova e espero que sim, que recupere muito rápido e que quando regressar a vontade está cá como sempre e que consiga regressar ainda com mais força e conseguir atingir mais objetivos para o Sampaense Basket.